saudade, quem gasta boricua. Essa beba fica ali pra trás. Ai, saudade, quem gasta boricua. Ai, ai, essa beba fica ali pra trás.